Agarro a madrugada como se fosse uma criança, uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança, tal qual o corpo da cidade que manhã cedo ensaia a dança de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua que no meu tejo acende o cio. Vou por Lisboa, maré nua, que deságua no Rocio. O homem que nos vai guiar na cidade é natural de Lisboa, Mário de Carvalho. Advogado e jornalista, é sobretudo como escritor que se tem distinguido, tendo sido várias vezes premiado. Criador de um estilo moderno, onde se sente a influência de grandes mestres clássicos da literatura, como Camilo Castelo Branco e Almeida Garrett, Mário de Carvalho combina a ironia com o humor, o sarcasmo e o fantástico. Ficcionista de excelência, é autor de várias obras que vão do conto ao romance, passando também pela escrita de diálogos, guiões e adaptações para teatro, cinema e televisão. Dos livros que Mário de Carvalho escreveu, destacam-se, entre outros, Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto e Fantasia para dois coronéis e uma piscina. Este homem, que nos vai guiar pela cidade, perde-se em memórias nas ruas que ama e o viram crescer. Imerso em episódios da infância e da adolescência, Mário de Carvalho oferece-nos de forma crítica e emocionada retratos de uma cidade já diferente, mas que ainda conserva encantos de outros tempos. Ora bem, nós estamos a caminho da Rua Feitrenas. Estamos na Penha de França. E num bairro muito curioso, porque a maior parte dos nomes das ruas são de homens da Primeira República. E também há ruas que têm alusões à Primeira Guerra Mundial. Assim, a rua com Moreira, ali mais abaixo, chama-se Rua das Enfermeiras da Grande Guerra, que é uma rampa enorme, rua muito curiosa. E agora vamos caminhando para a Rua Feitrenas, que tem a particularidade de ter lá instalada a fábrica favorita, que agora está encerrada, foi encerrada lá pelos anos 80, mas que, na altura, impregnava todos estes ares de toda esta zona de um cheiro a chocolate espesso e muito bom. E era todo um grande prazer entrar na rua como estamos a entrar agora, que é uma rua sossegada, jeitosa, de prédios muito baixos. Tem ao fundo, em esconso, escondida, a casa do Raul Lino, era onde o arquiteto Raul Lino morava. Neste prédio há uma espantosa vista sobre Lisboa. Depois, lá ao fundo, ao lado daquele edifício, lá temos a favorita. Vamos para lá agora um bocadinho, então. Estamos agora em frente de um prédio verde, forrado de azulejos, muito brilhantes e muito bonitos. Alguns com as flores, típica arte nova, penso eu. Antigamente havia aqui uma representação de vinhos. Eu recordo-me do vinho Magos, que era aqui vendido. E havia uma espécie de taberna também. Era justamente ao lado do prédio em que eu morei, que foi o número 7. Eu morava no último andar e tinha a tal vista magnífica sobre Lisboa. Número 7, há anos que eu não vinha aqui e agora estou a evocar perfeitamente esta tranquila escada, esta escada de serviço. E pronto, estamos nós a ver já nesta esquina a fábrica favorita, que está abandonada, tem também os belíssimos azulejos e que era responsável por aquele magnífico cheiro que sentia por todo lado e que entusiasmava os miúdos. Era uma rua em que se brincava, nessa altura, nos anos 50. Havia muito poucos carros. Quando chovia, aproveitávamos as charretas e os regos à volta dos passeios para brincar com os barcos e tal. Jogava-se muito com umas caricas com um pedaço de laranja dentro e colecionavam-se uns repousados com os jogadores de futebol. ainda me recordo algumas, embora não seja nada dado ao futebol, mas na altura um tal Barrigana, o Matateu, etc., eram nomes que apareciam frequentemente e que se trocavam e que vinham embrulhados com os tais repassados. Esta é a Rua Feitrenas e eu estou a matar saudades. Neste momento, que há muitos anos não vinha aqui. Quantos anos é que viveu nesta rua? Esta rua vivia para aí uns 3 ou 4 anos e depois a seguir passei para uma rua mais abaixo, para que vimos a Rua das Enfermeiras da Grande Guerra. Portanto, eu vivi muitos anos aqui nesta área, quer nesta rua, quer na outra, que é dois passos. E esta área está muito diferente dos anos 50? É, curiosamente não está. Há muito mais carros, alguns prédios foram recuperados, mas de resto a fisionomia mantém-se. Obviamente a fábrica favorita está mais degradada, há os grafite, infelizmente este é um porcalhamento sistemático que faz das nossas coisas, está abandonada. Bom, e os vidros estão partidos, como está a ver agora, e não há, de forma nenhuma, elaboração, não há cheiro de chocolate. A fábrica das guloseimas. Voltemos ao voluptuoso aroma de chocolate que descia por sobre o bairro e impregnava os ares, as casas, as roupas e nos punha logo bem dispostos na nossa meninice voraz de guloseimas caras. Provinha ele da fábrica favorita, que levantava na outra esquina a sua arquitetura graciosa e robusta, mesmo ao lado de um jardim esconso e sombrio em que ficava a casa do arquiteto Raul Lino. Nos anos 80, por contingências do mercado ou por gestão trapalhona, a velha favorita fechou e ficou para ali, abandonada. Aquela atmosfera adocicada e benigna diluiu-se tristemente nas alturas e o bairro foi invadido pelos odores banais de Lisboa. Se não fosse a variação dos ventos, pesaria ali a fumarada dos escapes e outros eflúvios maléficos. Na Lisboa tristonha e pobre desses tempos, eram estes pequenos milagres que alegravam a nossa infância e deixaram um sorriso na memória. Este texto de Mário de Carvalho ilustra bem o significado daquela fábrica para quem cresceu ali perto. Passados tantos anos, ainda restam nos azulejos as várias fases de elaboração da velha fábrica de chocolates. Ali temos duas mulheres com saia comprida, grandes aventais, com os tabuleiros na mão, provavelmente estão a levar chocolates de um lado para o outro. Ah, lá temos um carro de bois e temos aqui uma mulher com... São mulheres camponesas. E uma delas traz um grande feixe de, sei lá, de ervas, não é? Não sei para que é que ele servirá. E depois há uma debulhadora. Eu penso que tem que ver com trigo. Não sei bem como é que se ajusta a esta fábrica, mas penso que aquilo que ela traz na mão é um grande molho de trigo. E há outra que está encostada, uma ferramenta qualquer. Mas são bonitos os azulejos. É pena que a fábrica esteja neste estado tão degradado, não é? Por acaso recordo-me do último administrador, de ver falar na televisão e do anúncio de que a fábrica ia fechar e pronto, deixámos de comer os chocolates favoritos. Já lá vão mais de 20 anos. Sim, sim, por volta dos anos 80, se eu não estou enganado. Continuamos diante do que hoje resta das antigas instalações da fábrica da favorita. Mário de Carvalho faz outras descrições do que se pode ver nos azulejos da fachada. Nós vemos um velho árabe com uma odalisca em frente, uma rapariga muito bonita, que tem várias caixas de chocolate favorita abertas e lhe vai dando bombons. E em volta há uma série de putoi, não é? de crianças que brincam com ramos e folhas e que são elementos curativos que seguram no próprio emblema, no próprio logotipo da favorita. Depois, mais adiante, temos outros azulejos que têm a ver já com a atividade laboral da própria fábrica. Ah, aqui havia uma escola de condução, aqui em frente, e eu ouvi, recordo-me passar e ouvir uma aula com um fulano que estava a dar instrução. Dizia, ó, seus cabeças de grão, para os camionistas, estavam ali, ou para os candidatos a camionistas. Pronto, cá estamos nós. Os azulejos já mostram uma máquina e a elaboração da fábrica, o homem com uma lata às costas, uma mulher com um balde, está-se ali a fabricar o chocolate. Há de reparar que o homem que está junto das máquinas está com colete, vestido muito à maneira da passagem do século XIX para o século XX. Esta rua é muito curiosa. A Rua Borges Grainha. O Borges era um revolucionário republicano muito combativo. O túmulo dele no Alto São João diz que qualquer coisa como até ao fim da vida ele combateu sempre a companhia de os jesuítas. Na altura chamavam mata-frades. A rua tem uma rampa muito inclinada e num belo dia, uma bela manhã em que choveu, em que nevou em Lisboa, em 52, deu-lhes para fazer uns belos exercícios de... Ski. Não digo ski, não tínhamos, mas um belo exercício de escorreganço por aquela rampa abaixo. Aliás, essa manhã foi muito engraçada, não é? Porque a minha mãe acorda-me a dizer que toda a Lisboa estava coberta de neve. E foi muito grato para nós, não é? Dizer, brincarmos essa manhã, nos intervalos, aliás, não sei se houve aulas ou não, ou se as professoras nos deram a euforia mais cedo, certo? Que lembro-me de andar pela rua até a bolas de neve e a sentir como aquilo era frio e duro. Estamos na rua António Maria Batista. Se me perguntar quem é, não sei dizer-lhe. Mas sei dizer-lhe que aqui em frente havia um pequeníssimo cinema de bairro. Chamado? Cine Oriente, que era um cinema muito barato. Estamos a vê-lo agora. Portanto, nós estamos no largo que eu não sei bem identificar. Aqui. Uma placa mais à frente, vamos lá vê-la. A Rua da Penha de França não está individualizado o largo. Mas depois seguia-se o caminho debaixo da Penha, um caminho muito estreito, e em frente tínhamos um pequeníssimo cinema de bairro que só dava, na altura, filmes de série B ou filmes de pancadaria, coisas que nós vínhamos ver assim, com grande alegria. E muito barato, eram preços muito baratos. Lembra-se desses preços? Não sei, devia ser 25 tostões ou coisa parecida. Era, devia ser assim. Portanto, 2,5 escudos, coisa parecida. Recordo-me de que no Lis, Rex, Royal, Imperial, os outros cinemas de bairro, aqui da zona, o preço na altura orçava, se eu não estou enganado, por 5 escudos. Este era bastante mais barato, o Cine Oriente. Isto há 50 anos? À volta de 50 anos. Era um cinema, não parece nada. Não parece nada um cinema. Mas, e daqui passamos para as General Orçadas. Portanto, estamos perto das General Orçadas. Na altura, esta cangosta, esta, este é o meu caminho, não é? Era mais estreito ainda do que é agora. Provavelmente este muro estava mais chegado ao cinema. Claro que era um cinema muito arruaceiro, em que era difícil ver os filmes até ao fim, porque a plateia reagia muito emotivamente às cenas de pancada, aos raptos, etc., que havia nesse tipo de filmes. Era uma espécie de cinema interativo em que o público reagia muito facilmente. Sem dúvida, sem dúvida. E bastava, na altura, nesses cinemas, havia um fenómeno curioso, é que partia-se muitas vezes a fita, eram fitas velhas que passavam aqui, e havia o hábito de chamar pelo marreco. Era uma coisa curiosa, quando partia a fita, ou quando, enfim, partia desfocada ou desenquadrada, imediatamente havia umas vozes a gritar o marreco, o marreco, o marreco. E eu não sei, provavelmente alguém saberá, as pessoas mais ligadas à história do cinema em Portugal e estas saberão porque é que se gritava pelo marreco. Se calhar houve qualquer projecionista marreco em Lisboa nos anos idos, não é? De maneira que, por metonímia, não é? Passou a designar todos os projecionistas passaram a ser considerados marrecos. Ouviu essa expressão neste cinema só ou em vários? Em vários. Mas neste, como a plateia era mais excitada, não é? E estava muito mais à vontade ainda, não é? E não era reprimida, não era? Porque era mesmo assim, as pessoas no Cine Oriente eram mesmo assim. Estamos em frente daquilo que antigamente se chamava a Escola da Câmara, em que andavam alguns dos meus amigos. E que não sei, mas parece-me ser uma escola ainda. É. Ainda é uma escola. Quanto? Ao fim destes anos todos. E estão a dizer. Olha, vai ver. Bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Era logo por si, está a ver? E aqui, enfim, o glorioso Sporting Clube da Penha, fundado em 1939, não é? Onde se vinha jogar matraquilhos e bilhar, e que está renovado, como vê. Foi fundado cerca de 5, 6 anos antes de o Mário nascer. Portanto, quando eu vim para aqui ainda era relativamente recente. Aqui havia uma carvaria, agora temos uma agência funerária. E o meu barbeiro era nesta esquina, estamos outra vez na Rua Augusto José Vieira, demos toda uma volta a este quarteirão. E bom, todas as lojas mudaram, nada é o que era, onde está um talho, havia uma simpática mercearia onde eu ia comprar manteiga, que se tirava com uma espátula e se embrulhava em papel pardo. E enfim, estamos na plena rua da Penha de França, e perto da paragem de autocarro que eu mais tarde apanhava para a universidade. Era o 35, suponho que ainda é o mesmo. Muito bem, num daqueles prédios morava um amigo meu. Imagino que ele fez uma aposta com um outro moço, uma aposta de 10 escudos, olha o que é que foi, e o outro subiu a pulso até ao último andar, pelas varandas e pelas cornijas e tal, conseguiu subir. Apostou e ganhou a aposta. E essa aposta era quanto? Era 10 escudos. Vem cá acima se conseguires e tal, quanto é que apostas? Então vou, pronto. Ele conseguiu subir aquilo sozinho. Viu esse momento? Não. Contou, mas tenho certeza. Não mentiu porque conheço os dois. E sei do que é que um e o outro eram capazes. ao fundo desta minha rua, das efemérides da Grande Guerra, às vezes instalavam-se os saltimbancos. Já havia aquela garagem e na altura havia um churão, um grande chopo, um salgueiro. Era um salgueiro portanto enorme e um chafariz. Era um recanto muito bonito, porque há umas escadas para andar a Penha de França. E então normalmente instalavam-se ali os Robertos, que era um, enfim, havia um, uma espécie de um pequeno recinto, não é? Biombos, quatro biombos muito estreitos que se formavam um paralelepípedo, e por cima apareciam os bonecos, que com uma voz de falsete normalmente iam dando pancadas nos outros, e havia umas histórias muito rudimentares. Os mitos gostavam imenso daquilo, mas também os saltimbancos, os comedores de fogo, não é? Os homens faziam piruetas, os funâmbulos apareciam muito ali, e era um espetáculo um bocado tremendo. Eles punham uma manta no chão e depois ali davam as suas cambalhotas e faziam o seu espetáculo. Atirava-se dinheiro para um boné, às vezes vinha um macaquito também, mas era gente que literalmente passava fome. Isso notava-se, naquele tempo passava-se fome. É preciso que as pessoas percebam que Portugal mudou muito desde a minha juventude, felizmente. Não havia miséria. Por aqui vinham todas as manhãs, eu era, estava naquela janela, sempre tive tendência, aliás, para dormir até tarde, e ouvia os pregões, principalmente os pregões dos figos. Havia uma mulher que vinha, fazia esta zona toda, subia estas ladeiras todas, para apregoar quem quer figos, quem quer almoçar. Quem quer figos, quem quer almoçar. Era uma coisa assim. Eu nunca percebi bem esse pregão, mas sabia que eram os figos. E havia outros pregões. Havia a gaita do Amor dos Ouros. Ainda há um na zona, penso eu. Pelo menos eu vejo lá na roda, uma guardada, com um cadeado, claro. Na Avenida do Duque de Ávila. Há pouco tempo via lá, portanto, havia para lá um Amor dos Ouros. Ou, enfim, não sei se era uma sobrevivência folclórica. O seu homem ainda amolava tesouras e reparava guarda-chuvas. Hoje ninguém se mete a reparar o guarda-chuva, tira-se fora, não é? E são os aspectos que a nossa sociedade mudou muito. Já não se põem gatos na louça que se parte, não é? Já não se afiam as facas na rua, já não se manda reparar um guarda-chuva, por exemplo, não faz sentido nenhum. Entramos agora num estranho cruzamento de ventos no local conhecido como Os Quatro Caminhos e que é descrito na obra Os Maias de Eça de Queiroz. Este fenómeno de ventania vinda não se sabe de onde é assinalado por Mário de Carvalho e, à baila deste sopro, surgem outras memórias. Estamos em Sapadoras, os antigos Quatro Caminhos, que era um sítio em que eu vinha todos os dias. Passava por aqui para ir para o liceu, ou então encontrava-me aqui especialmente com alguns amigos. E acontecia aqui um fenómeno exatamente no sítio em que estamos e parece-me que continua a acontecer, que eu nunca percebi e que tem que ver com o cruzamento de ventos em Lisboa. Havia sempre papéis a rodopiar neste sítio, porque havia vários ventículos que se encontravam e faziam mover os papéis. Curiosamente, um amigo está a ver, ainda temos os papéis aqui a mexer, ao fim destes anos todos. Ainda circulam, apesar dos prédios novos que fizeram, ventos que fazem aqui rodopios e há sempre papéis velhos neste sítio. É uma espécie de vórtice. Exatamente, sempre existiu aqui este redemoinho de papéis e de bocaria. Estes são os quatro caminhos dos Maias. Exatamente, o caso da Maia tem que atravessar quando vai ter com o EGA, naquela casinha com o EGA, que o EGA comprou e onde se instalou mais tarde, ficava lá para aquelas hortas. Depois bem, ele tinha que passar aqui por este sítio, por este bocado de quatro caminhos, já era uma zona longínqua de Lisboa. Aqui também havia um outro nome muito curioso, era um cão que andava sempre a correr, mas a correr à desfileira, né? corria, e havia uma tasca lá ao fundo, uma tasca daquelas tascas que tem uns degraus que se chama Cova Funda. Há várias covas fundas em Lisboa. Mas naquela tasca, uma pessoa passava pela tasca e só se sentia o cheiro da bifana em uns 40 metros depois. Eu também nunca percebi este fenómeno de esquisito de sapadores. Naquela grade, todos os dias, às 7 horas, fizesse chuva ou sol, houvesse namoradas ou não, houvesse outras solicitações ou não, eu e mais um grupo de 7 ou 8 amigos encontrávamos sistematicamente ali debruçados. E ali conversávamos, ali trocávamos impressões sobre o dia e ali fazíamos a nossa... Éramos muito miúdos, nessa altura teríamos os nossos 16 anos, 15 anos, 14 anos, que fazíamos a nossa pequena tertúlia. E ao mesmo tempo íamos esperando quem vinha chegando e tal. Tínhamos um amigo que contava anedotas, não dizia mais nada. Chegava, contava anedotas, 5 ou 6, as últimas, e ia-se embora. Tinha uma memória perfeitamente fabulosa para as anedotas. Nem sequer cumprimentava. Era chegar, despejar as anedotas e ia-se embora. Portanto, ali estávamos nós. Um belo dia, um de nós sentou-se ali em cima daquele meco, e apareceu um polícia que disse que aquelas grades não tinham sido feitas para as pessoas sentarem em cima e obrigou-me a sair dali. Na altura havia esta vontade da polícia de decidir o que bem lhe apetecia, não é? Vamos andando pela Rua da Graça. Estas grades em que os miúdos encontravam poiso fazem parte de uma outra rua já muito degradada em que a toponímia celebra uma ilustre mulher, Angelina Vidal. Foi uma republicana, de grande nomeada na altura, que também escreveu uns poemas, era uma intelectual consagrada, e ainda me recordo uns versos dela que diziam: e do quadrado à beira, saúdo a nacional bandeira. Mas é uma rua perfeitamente esburacada. Está neste momento muito estragada. Estes prédios estão degradados, penso que é para ser demolidos, mas na altura já estavam, atenção. Esta degradação vem desde há muitos anos. É uma rua muito íngreme e muito difícil, porque passam os elétricos e tal, e é muito confusa, é muito difícil de circular por esta rua. Aqui havia um espantoso café, com o primeiro andar, com bilhares. E muitos dos meus amigos iam lá jogar bilhares. E o Mário não ia lá? Eu sempre fui um péssimo jogador, péssimo de todas as coisas. Aqui havia uma leitaria muito engraçada, que tinha um nome muito bonito, aqui mesmo em frente do grelhamento, chamava-se Rosa Branca. Eu até a utilizei num dos meus contos, Rosa Branca. E em frente temos a Mimosa da Graça, que lá continua, com excelentes bolos. Portanto, há 40 e tal anos que esta casa existe. Mário de Carvalho guia-nos neste conjunto de ruas, onde ainda se mantêm alguns estabelecimentos antigos, mas onde também o cenário já mudou bastante. O terreno é acidentado, subidas e descidas são mais que muitas. Neste passeio a pé, às tantas o que já ia faltando era ar nos pulmões. Mudaram muitas coisas, apareceram bancos, desapareceu praticamente o pequeno comércio, foi substituído por outro. Curiosamente, há coisas que se mantêm, aquelas que pareciam fadadas a desaparecer. Vamos ver agora, por exemplo, se há ali uma tabacaria em que eu comprei uma vez uma pistola. É uma pistola de brinquedo. Penso que sim, estou ali a ver o Totoloto, o Totobola. Sim, senhor, mantém-se. Há muitos anos que está uma tabacaria. Deve ter passado de mão em mão, de dono em dono, mas cá estamos. E estamos muito perto, a olhar, para um bairro que foi restaurado agora. Que chama-se Bairro Estrela de Ouro. E era uma vila operária. Se quer passamos por lá, porque tem umas ruas muitíssimo bonitas. Porque isto é lá, moço dos operários, não é? Consoante. E operários de que áreas? Não sei exatamente. Bom, estamos numa subida um bocado desagradável. Os passeios que têm toda a estrela, e note, as casinhas são todas iguais. De facto é um bocado íngreme, mas compensa chegar lá à rua. Repare nos passeios, todos com a estrelinha. A pacatez muito uniforme desta rua. Estão as casas operárias. Todas com o varandinho por cima, todas iguais, com pequenos pátios, pequenas reentrâncias. Talvez possamos descer por aqui, até o Real, que é ali ao fundo. Sabe onde há o Liceu de Gil Vicente, que é muito perto. Portanto, quando havia furos nas aulas, ao quanto faltava, nós vínhamos passear para aqui, para o Castelo de São Jorge, e também para outra vila muito interessante, que é de resto citada no livro de Carlos Pires, Alexandre Alfa, que se chama a Vila Berta, que também é uma vila operária com características um bocado diferentes destas, mas também extremamente interessante. Temos os famosos grafites, mais uma vez. Mais uma vez, temos isto conspurcado pelos grafites. É de facto uma pena que este fenómeno de importação a um nível mais rasca. O que é que acha que se poderia fazer para evitar isto? Aplicar a lei, pura e simplesmente. Fazer aplicar a lei, que é o que é o compete à polícia, e ela, por evitos, não faz. Se calhar pensam que há coisas mais importantes, mas isto também é importante. Não vamos agora falar sobre a gravidade dos crimes e das infrações. Isto é um crime de dano, não é? O que estão a fazer? Deviam, pelo menos, ser obrigados a repor as coisas como estavam. Já com a respiração normalizada, iniciamos a descida em direção a um velho cinema. Mário de Carvalho recorda alguns títulos da Sétima Arte que pôde assistir no escuro da já extinta sala. Lights! Cameras! A descer para o Cinema Royal. Já não existe, agora é um supermercado. Era um belíssimo e requintadíssimo cinema. Nós saímos do Liceu de Gil Vicente por volta das 3 horas, 10 para as 3 ou 4 para as 3, e vinhamos a correr desvairadamente até o cinema, onde víamos sessões duplas. E foi aqui que eu vi alguns dos melhores filmes da minha vida e dos filmes que mais me marcaram. Por exemplo? Olha, o Pistoleiro da Noite, o Sam Peckinpah, por exemplo. E sei lá, Escrito no Vento, do Douglas Sirk, por exemplo. Eu vi aqui. E imensos filmes, o comboio pintou outras vezes. E já cá não está o relógio. Havia aqui um relógio em frente do Royal, um relógio que está na parede, que substituiu durante anos e anos e anos, ainda há 2 anos ou 3 lá estava, mas pronto, desapareceu. Bom, aqui o Royal, este belo edifício, está transformado num centro comercial, é de facto uma pena. Era uma bela sala, tinha um salão extraordinário, enorme, que dava quase para salão de baile. O último filme que vi aqui no Royal foi Uma Sessão da Meia-Noite, Os Pássaros, do Hitchcock. Em que ano? Oh, não sei, já foi nos anos 60, para aí. Só sei que essa plateia também foi muito, estava muito interveniente nessa altura. Em que sentido? Chegaram a cantar o Malhão enquanto o filme corria. Mas não há... Uma série de cinéfilos e de pessoas que... Eu não sou um cinéfilo, mas sou uma pessoa interessada no cinema, que estava interessada em ver o filme, e de facto toda a gente de todo lado gritava, brincava, as famílias, a rapaziada no bairro, enfim, como lá embaixo do Cine Oriente, digamos. Isso foi uma espécie de estragar o espetáculo, não é? De certa maneira, mas o fato é que me lembro ainda hoje dessa sessão, ficou memorável por causa disso. Acho que tem a ver com uma espécie de espírito de vandalização, não é? Por outro lado, as pessoas vinham ao cinema naquela altura, ao cinema da meia-noite, para se divertir, para estar com os amigos, para gritar um bocado, e não propriamente para ver a fita, que era um pretexto só, quer das meninas namoradoras, quer dos moços, era um pretexto. Porque normalmente as sessões, as matinés que eu, anos antes, eu frequentava aqui no Royal, eram perfeitamente sossegadas. E as pessoas iam ver o filme pelo filme? Os dois filmes, porque havia sempre dois filmes, às vezes o filme complementar, não é que era o que era apresentar em primeiro lugar, era até mais interessante que o outro. E lembra-se de alguns títulos? Olha, recordo-me de com a minha mãe vir ver os filmes horrorosos à noite, isso à noite, não foi nos matinês, com um ator mexicano chamado Pedro Infante. Pedro Infante era um mariachi, pois, cantava e tal, eram filmes muito melodramáticos, para não dizer outra coisa. E o Pedro Infante depois teve uma morte esquisita, morreu num desastre de avião e houve um grande desgosto nacional para essa altura. Mas praticamente, não direi todos, mas grande parte dos filmes do John Ford, por exemplo, dos western, foram vistos aqui no Royal. Por exemplo, A Desaparecida, penso eu, cheguei a vê-lo aqui. O Forte Apache, O Terceiro Homem, também foi visto aqui. O Doutor Não foi. Esse foi visto no Lis, lá embaixo, no outro cinema para onde passámos. Não sei se o Adeus às Armas, por exemplo. Todos os filmes vistos em reprise, porque os filmes não estreavam nestas salas, estreavam noutras e depois circulavam pelos bairros. Estreavam em salas mais importantes. Sim, exatamente. Havia cinemas de estreia e cinemas de reprise, como era o caso destes, cinemas de bairro. Cinemas de estreia seria, por exemplo, o São Jorge, não é? Era o São Jorge, portanto, o Monumental, mais tarde o Império. Aqui à esquina, portanto, temos o caminho para o Monte São Gens, para a Senhora do Monte. Que é um miradouro fabuloso. Espantoso sobre Lisboa, e de onde eu vi uma vez ver com o meu pai um 1º de Maio muito agitado. Meu pai evitou que eu fosse para a Baixa, porque havia uma repressão muito forte. Eu recordo-me, estávamos lá em cima no miradouro e ouvirmos o barulho dos tiros. Tiros? Dos tiros, porque a polícia disparava para o ar, e não só para o ar. E nós ouvíamos o ricochete, ouvíamos aqueles unidos das balas, o eco, parecia passar muito perto. Se calhar não, mas que ele ecoava pelas paredes do Caracol da Graça e todas aquelas ruas que deitam de lá para baixo. Foi uma experiência um bocado assustadora. Demos a volta ao bairro Estrela da Graça, passámos pelo Royal e agora estamos em frente de um edifício que tem agora uns bonitos azulejos, numa das empenas, eu digo eu, e que foi em tempos uma repartição de finanças, não sei se ainda é, mas era das coisas mais deprimentes, mais sórdidas, mais sujas, mais desorganizadas, mais decadentes que jamais se viu. Era um horror, quer dizer, entrar naquela repartição de finanças pela ideia de miséria, não é miséria, dos serviços que aquilo dava. Estou a ver agora lá uma loja, estou a ver portões fechados, já não é seguramente ali. Felizmente já mudaram daqui aquela repartição de finanças. Podemos ver o que é que lá está já agora. Artes e Ofícios, Escolas e Oficinas, Câmara Municipal de Lisboa, Ação Social, portanto é outra coisa, já não é as finanças. Parece que neste país há sempre a intenção de complicar a vida às pessoas. E cada funcionário, na altura, não é? E agora as coisas melhoraram um bocadinho, mas cada funcionário se sente na obrigação de humilhar o próximo. E falta sempre mais um papel, e há sempre uma chinesice qualquer, não é? E nós vivemos um bocado atascados nisto, nesta burocracia sem alma, sem rosto, um bocado sórdida, que propicia, por exemplo, fenómenos de corrupção. A corrupção consiste muitas vezes em criar dificuldades para dar facilidades, para vender facilidades. E eram antros do género daquele que funcionava aqui, que felizmente já não funcionam, que davam muito caráter a esse tipo de coisas, a esse tipo de funcionalismo, digamos assim. Porquê que acha que há essa mentalidade de tornar tudo muito mais difícil? Sabe, nós temos uma história, muito sofredora, não é? Nós passámos por situações como a Inquisição, passámos pelo miguelismo, tivemos guerras civis, situações políticas muito conturbadas. Ao contrário do que parece, isto não tem sido um país muito tranquilo e pacato. Nós tivemos 48 anos de fascismo. De maneira que este tipo de mentalidade autoritária, que consiste em dizer ao outro o quê? Você pensava que era assim tão simples, e de obrigar a fazer coisas, e de proibir coisas, e de humilhar o semelhante, tenho a impressão que está um bocado incrustado na nossa cultura, infelizmente. E não há hábitos de reação contra essas coisas. As pessoas pedem pouco livro de reclamações. Por um lado, há pouca gente, infelizmente, que sabe escrever uma reclamação. Isso é um hobby, se usar. Mas, por outro lado, não estão acostumadas, estão acostumadas a sofrer um bocado passivamente estas agressões, que são sistemáticas e contínuas, e ainda por cima organizadas. Porquê é que acha que o nosso povo é tão passivo? Lá ver, há um problema de cidadania e de literacia, há um déficit forte, há um aturdimento, por outro lado, com os futebóis, as televisões e tudo aquilo que não é de facto importante e que afasta as pessoas, digamos, da sua própria humanidade, digamos assim. E por outro lado, quer dizer, há hábitos antigos de submissão, mas muito entranhados, que não são de hoje nem de ontem, não é? Que vêm de há longos séculos, não é? Não foi impunemente que uma Inquisição se estabeleceu aqui e foi uma Inquisição tão feroz, ou mais feroz que a Inquisição espanhola, durante séculos de fiada. Conseguiram, na altura, varrer e matar praticamente tudo o que era criação literária. Conseguiram eliminar praticamente, quer dizer, todas as potencialidades que tinham no século XVIII, por exemplo. Tiveram um efeito provavelmente nefasto e penso que trouxeram também um certo envelhecimento da nossa índole. E temos que nos libertar disso de vez. E não vai ser fácil. Porque o espírito com que, o atrevimento com que qualquer funcionário Zé que está atrás no balcão nos vira as costas porque está a conversar com outro sobre futebol, ou nos demora a atender, ou nos atende com maus modos, ou nos manda para o outro lado e não está nada minimamente interessado no outro problema, com uma grande falta de profissionalismo, mas o entendimento de que pode proceder assim tem que ver ainda com esse espírito de autoritarismo e de utilização do poder para esmagar o outro e para mostrar a importância e a preeminência em face do outro. Mas esse comportamento não será um reflexo de não ter poder? É evidente que cada qual quer agarrar-se aos pequenos poderes que tem, o poder do balcão. Note que até, não sei se já reparou, que em muitos centros comerciais chega, quando se vê no estrangeiro e se vê em Portugal, é uma coisa que choca, não notar-se isso. Há uma menina que está sempre a falar ao telefone e que não se digna a olhar para si sequer. E já reparou que quando quer pagar no restaurante, se quer ir embora e está com pressa, há sempre um empregado que nunca olha para si. Nunca. Não é? Até parece que foram ensinados a não olhar para as pessoas. As pessoas têm o poder de decidir um pouco, minimamente, sobre a vida dos outros. Pois, enfim, utilizam-no. Ao mesmo tempo, quer dizer, há bons exemplos que vêm de cima, sabe? Porque eu tenho a ideia de que... Sabe, eu não gosto nada de dizer mal dos políticos, porque penso que esse ataque generalizado aos políticos tem que ver com os populismos, coisas do tipo Alberto João Jardim, coisas do tipo Berlusconi, e portanto pode radicar em concepções do mundo e da vida que eu repudio. Concretamente, quer dizer, algum fascismo alimenta-se deste ataque sistemático, algum fascismo larvar aos políticos, e portanto eu não gosto de generalizar e atacar os políticos. Agora, é preciso dizer que, em certos casos, há maus exemplos que vêm de cima. Digamos, o Portugal javardo, digamos, infelizmente, também impregna a classe política. Há certas camadas sociais que, felizmente, ainda estão imunes ao Portugal javardo, não é? Mas já vimos que há elementos da classe política, somente os partidos mais à direita, que são tocados por isso. É como nas famílias, não é? Quer dizer, quem acaba por sofrer sempre é o cão, porque é aquele em que o miúdo manda, não é? Mas é um pouco isso, é um pouco isso. Há uma lógica de poder, de dominação sobre os outros, mas também uma lógica de ressentimento, de inveja, de mal-estar. E certo, eu lamento dizer isto, mas há um certo envelhecimento que, de facto, emprega e impregna estas coisas, estas relações e as corrompe. Oxalá, quer dizer, nós conseguimos ver-nos livres disto um dia, porque só então teremos o melhor de nós. O percurso escolhido por Mário de Carvalho na zona da Penha de França, em Lisboa, regressa agora ao ponto de partida, mas não é o fim das memórias. Estamos nós na rua da Penha de França, onde a rua se alarga. Temos ali um prédio que está agora em obras, em que havia uma tabacaria. Agora está lá um talho, uma charcutaria, pelos vistos. Era uma tabacaria, penso que era num vão de escada. O homem que vendia, que estava ao balcão, estava sempre de barba para fazer. Devia fazer a barba uma vez por semana. E ali que eu comprava o cavaleiro andante. Nem imagina a alegria que era receber O Cavaleiro Andante. O Cavaleiro Andante era uma revista de banda desenhada, dirigida pelo Adolfo Simões Miller, e que semanalmente nos trazia histórias em banda desenhada que continuavam número para número, de semana para semana, e portanto iam suscitando a expectativa. E que foram um elemento formativo muito importante, do seu ponto de vista da narrativa, digamos, mas também do seu ponto de vista gráfico, da minha geração. Todo o Tintim, por exemplo, foi bebido no Cavaleiro Andante. E houve outros, portanto, heróis que nos ficaram vindo, ou revistas na altura. O Cavaleiro Andante e o Mundo de Aventuras. E podemos dizer quase que havia dois partidos. O partido dos leitores do Cavaleiro Andante, que era o meu caso, e o partido do Mundo de Aventuras. Porque também tinha, portanto, aventuras espantosas, o Mandrake, o Cisco Kid, etc. Pois o meu primo lia o Mundo de Aventuras. Eu recordo-me que trocávamos depois os jornais e ambos ficávamos a ver os dois. Qual é que gostava mais depois? Gostava mais do Petano Cavaleiro Andante. O Mundo Aventuras, quer dizer, fundamentalmente trazia histórias de origem americana e também espanhola. O Cavaleiro Andante tinha histórias da escola franco-belga, que eram mais parecidas comigo. E também havia muitas pequenas histórias completas, não é? Sobre, sei lá, eu recordo-me, desde Pasteur, Baden-Powell, não sei o que, ou resumos de histórias de grandes autores, não é? Estou-me a lembrar de Walter Scott, Quentin Durer, etc. Havia ilustradores portugueses muito bons, não é? Como Fernando Bento, que apareceu também a ilustrar A Peregrinação. Eram bons tempos, daqueles em que se lia tranquilamente O Cavaleiro Andante. Ainda há um episódio com as castanhas piladas. Ah, pois, havia ali uma, onde está agora uma tabacaria, e papelaria e livraria, uma coisa completa ali daquela esquina. Havia uma mercearia em que se compravam umas magníficas castanhas piladas. Mas também, mais abaixo, havia outra em que se compravam umas bolas de cacau. Eram rodeadas de cacau. Era uma coisa muito boa. Umas guloseimas. Se comprava um tostão, dois tostões e tal. Enchia-se um papel cheio daquelas coisas. São boas recordações. Grande parte do trabalho literário de Mário de Carvalho assenta na memória que o escritor tem destes locais. Neste caso, as vivências do autor aplicam-se de forma notória na obra. Eu sou escritor e, portanto, a minha juventude, que decorreu essencialmente aqui, nesta zona, está muito presente naquilo que eu escrevo. Concretamente, eu tenho um livro chamado Casos do Beco das Charneiras, que foi feito em 80 e poucos. É um livro jocoso e brincalhão, mas tem muito a ver com a minha experiência nas zonas de Alfama e Moraria, com aquelas sortidas do Liceu de Gil Vicente até o Castelo de São Jorge, passando por todos aqueles bairros. Portanto, isso está marcado em livro, seguramente. Tenho textos, alguns inéditos também, que têm a ver com estas ruras e famílias da Grande Guerra. E vou dizer uma coisa muito estranha, é que às vezes os meus sonhos de noite decorrem nesta casa, em que eu morei até aos meus 15, 16 anos, por aí. Sonha com a sua infância, com a sua juventude. Sim. E localizo, digamos assim, muitos dos meus sonhos entre aquelas paredes, naquela casa, naquele ambiente, com aquelas portas, aqueles quartos, aquele pé, portanto, o pé direito, altíssimo, etc. Sonhos e pesadelos. Uma vez da minha janela, quer dizer, era noite, e eu vejo, chegou um bêbado para aquela rampa acima. Pela rampa da rua da Primeira Grande Guerra, devia ser uma hora da madrugada. Eu também sempre deitei tarde, na altura ouvia música até muito tarde, e foi muito curioso, porque o homem vinha tão bêbado, que não conseguia entrar na porta da rua. E embatia de um lado, dava um espaço atrás, muito moleante, fazia uma investida em direção à porta e, bumba, batia no outro lado da porta. E não conseguia entrar. E o homem teve ali uma quantidade de tempo, desistiu, voltou-se para a rua que estava deserta, fez um discurso, disse que era preciso, era, neste país era um Fidel Castro. Imagina isto em mim, em pleno fascismo. Olha, foi ali ao fundo, numa daquelas portas. Ele vinha de baixo e tentou entrar em casa. Isto na Rua Augusto José Vieira. No cruzamento da Rua Augusto, exatamente, na Rua Augusto José Vieira. Ele vinha da Rua das Enfermeiras de Grande Guerra, completamente bêbado, ao estombo, a bulinar em zigue-zagues de um lado para o outro e tal. Depois, só ao fim de muitas experiências e tentativas, é que o homem, quase de gatas, lá conseguiu entrar em casa. Sonhos, pesadelos, peripécias. A memória fresca de Mário de Carvalho na grande cidade, memória que se estende a outros locais, nomeadamente ao sul do país. Há uma terra no Baixo Alentejo chamada Alvalade de Sado, e a cerca de 2 quilómetros há um pequeno monte chamado o Monte da Vinha, que era o monte da minha família. E eu passei, quer em Alvalade, na casa dos avós maternos, quer no Monte da Vinha, na casa dos avós paternos, passei todas as minhas férias durante muito tempo, muitos anos. E tenho recordações muito gratas desses tempos e dessas brincadeiras e desses campos e desse Alentejo, da forma como as pessoas se exprimiam, da forma como as pessoas viviam, da forma como as pessoas falavam. Aquela atuada alentejana, que eu gosto muito, ainda me está no ouvido. As canções alentejanas ainda me estão no ouvido também. E digamos que sempre que passo para o lado de lá do rio, há uma pequena comoção que se instala. Volta a esses sítios alguma vez, várias vezes? Por vezes, simplesmente eu tenho que reconhecer que a Alvalade de hoje não é a dos meus tempos e houve muita coisa que mudou e nem sempre mudou para melhor, não é? Quer dizer, portanto, neste momento há o abandono dos campos generalizado, como sabe, e o Monte Vinha está praticamente abandonado, degradado e não é tão bonito nem tão disponível como era noutros tempos. Alentejo. Território pleno de magia e beleza, mas desigual nos direitos e nos proveitos. Numa palavra, indignação. Quando era novo, havia pessoas que não tinham absolutamente nada. Nada. E arranjar comida para o dia era um problema dos chefes de família. As pessoas tinham muitas crianças naquela altura. Era um grande problema alimentá-los todos. Não é? Os homens iam à Praça de Jorna e eram escolhidos dia a dia pelos lavradores. Havia, de facto, uma exploração perfeitamente infame. É uma coisa que ainda hoje me indigna, não é? Quando vejo a maneira como aquela boa gente, portanto, era tratada e toda aquela miséria e toda aquela exploração horrorosa, não é? Feita por gente que vivia em Lisboa e andava pelos casinos, não é? Gastar aquele dinheiro que recebia da cortiça e da exploração dos cavadores e, portanto, e da pobre gente, não é? Isso era perfeitamente revoltante. Eu recordo-me de quando foi a luta pelas 8 horas de trabalho, as pessoas trabalhavam de sol a sol. Eu via partir os carros da minha janela, quer dizer, os carros passaram no empedrado da rua, já tinha sido empedrada, às 4 da manhã. Os carros iam para longe e voltavam à noite. As pessoas trabalhavam de sol a sol, isso é uma coisa de uma violência perfeitamente espantosa, escravizante, quase. E nós, às vezes, não nos apercebemos de como estas coisas eram tão violentas naquele momento. Depois, colocaram-me da luta pelas 8 horas, conseguiram, ao fim de uma luta extremamente violenta, extremamente dura, com intervenções da PID e conseguiram, enfim, as 8 horas de trabalho. Bom, agora as coisas mudaram completamente, é evidente, já não há situações destas, não é? Já não há pessoas que não tenham absolutamente nada, que estejam na miséria mais absoluta, como naquele tempo. Era uma tristeza. Outras coisas se perderam. Perdeu-se, por exemplo, o canto alentejano, não é? E alguma solidariedade entre as pessoas também se perdeu, não é? Algumas tradições perderam-se, mas enfim, não se pode ter tudo. Há sempre preço a pagar. Mário de Carvalho. Saudades resignadas de um certo Alentejo e retratos de uma outra Lisboa. Um Homem na Cidade. Canção escrita por José Carlos Adi dos Santos, na voz de Carlos do Carmo, e Meu Alentejo Querido, no projeto Vozes do Sul. Pós-produção de João Félix Pereira, emissão de Francisco Mateus.